concentration. Sou em Salvador, bom dia, azul 277. Azul 275, bom dia. Altimetro 0,05, avistado, pistão 0, pouso autorizado. Vento uma centena com 10 nós. Ciente, autorizado o pouso para o 2775. Xané, 6211, pronto, copy. Autorizado o aeroporto Galeão, via rota do plano de voo. Nível 380, decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída Turbo 1, transição Doclo. 5467 no transpondo, controle 20, vítima 8. Para 2010, autorizado a firmar o procedimento elétrico que pode ser utilizado no localizador. Força número 2, que mantenha no máximo 220 nós de vestida. Pode ficar chame pronto, 8905, posto azul para 201. Azul 2775, solo azul 9, que é o faz 3 autorizado, a posição prevista é 3 Lima. algum sinalizador chamar para outra posição, o senhor conseguiu. Aguarda, não tem ninguém. Bom dia. Lá o time entrou Pistão no zero, pouso autorizado, vento no 00 grau, 08. Engolo 963, aguarde autorização ao número 2 do setor. direction back. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 62 do nono, passa 2 e 100, salvo ONU, possibilidade valendo. Oceaner 2 do nono, conta a guarda, escritora 23, 260, que tem a vida que luta. Direto do Lenda 62 do nono. Anima sem gol, Aproximado da raiz de 40 metros. 713 para conquista da Arvoruna, mais quanto? Qual nível que solicita para Brasília? Isso, sai da Arvoruna para entrar nessa mais fácil. Argentina 1911, clear to Ezeiza, flight level 360, right flight 10 routes. Departure, takeoff runway 10. Right turn, some one, departure, dock with transition. Scope code 5522, from the departure 100, left lane. Chamada 25, chamada 4, restrito. Preciso de uma sete. 0, pista em usina 0, após decolagem primeira curva à direita, saída Arbor 1, no trânsito da Alepa, 5507, transpõe o controle 120 nesse momento. Solos 48, livre à direita, táxi de Alfa, Juliette, remota 1-2. Charlie Alpha, Juliette 04. Alpha 3404 no meio aproximado. line up and take off. Burn is 10, Windows 1, 003, 009.

370, decolagem da 190, primeira curva esquerda, sendo a pouca transição Aru, 5537 do Transponder, controle 201. 6.8 litros no tanque.